7, mantenha o ponto de espera aguardando. Torre Salvador, boa tarde, Alfa passando, 3 de 10, ponto, curta final no SES. Alfa, curta no SES, direto. Azul 4003, solo 02, direita solo 12 em décima 1. Direita 211, azul 4003. O Chile está previsto 360 sobre a RIMAC, que está na nave longa final. Sim, está previsto 360 RIMAC, 397, autorizada, colapso, está no 0, então no 30 graus e no 09. Só que autorizada, gol no 397. Azul 5073, pronto, espera fazer. Azul 5073, mantém ponto de espera, aguarda. Mantém ponto de espera, se quiser, pode ter. Bom, no 397, autorizado é colapso, estou no 0, vento no 30 graus, 109. interceptando final no 7, Juliet. Continue aproximação final no 7, formar eixo livre, Vitor Andilé. Juliette, autorizado pouso, pista no 7, Metuno 40 graus 089. Autorizado no 7, Juliette. Azul 5073, autorizado ali, mantém pista no 0. Ali, mantém pista no 0, Azul 5073. Solo 07, solo 21 da cima 1. 211 ou 208? Azul 573, autorizado a decolar pista no 0, vento 130 graus, 109. Autorizado a linha de decolar pista 10, Azul 573. Autorizado by track, taxi particular, treino de leste. Azul 5073, decolado 09, controle Salvador 1201028. Controle Salvador 208, Azul 5073. 2, Gol 1885, boa tarde, Sania Lento. Gol 1885, boa tarde, autorizado pouso, pista no 0, ventou no 40 graus e no 0. Entre, teve pouso. Gol 1885, solo 05, direita solo, 12 decimal 1. Solo 211, gol 1885. Torreta 3560, muito boa tarde. 3560, autorizado pouso, pista no 0, vento 150 graus, 08. Pouso na 10, tá 3560. Solo 25, solo 2 minutos de mão. 2, Salvador, boa tarde, minha 3, 15, acelera, ponto 010, está próximo. China 63, 15, autorizado, além de decolar, destino 0, vento 1, 4, 0 graus, 1, 0. Além de decolar, 1-0, China 63. Salvador, boa tarde, 3326 da Oceaner, uma milha para o externo, estabilizado em LR. Oceaner, é 326, continua aproximação, aeronave iniciando a colagem, vamos abrir a pista ali. 326, na escuta, meio ano. Agora que negar 1-0, 1-0. 1-0, 1-0, 326. Xenem é 326, autorizado pouso, pista no 0, vento 140 graus, 08 nós. Eu repouso pista 10, Xenem 6326. Xenem é 315, decolado aos 36, controle Salvador 10-8. 608 com Salvador, Xenem 6315. Boa tarde, bom trabalho. Xenem é 326, solo aos 38, direita, solo 2-1. Direita, solo 2-1, Xenem é 326. Boa. Lima Jack, Lima Sinal, reportagem. Chama Ian aqui, Torre. Ian aqui na Torre. Modifica o transponder alocado para 0145. 2790 autorizado, alinhar e decolar pista no 0140 grau 09. Autorizado de alinhar e decolar da pista 0 azul 2790. Salvador, boa, tanto 3154, passou externo visual. Tô 3154, autorizado pouso, 0, vento 130 graus, 09. Autorizado pouso, tanto 3154. Azul 2790, decolagem 42, controle Salvador 120-8. Chama controle 1208, azul 2790. Chama aqui, é que autorizado tá, que vocês estão esperando a hora. Black Yankee que é autorizado a alinhar e decolar destino 7 sem parada, vento 140 graus 08 nós. Torre Salvador, uma boa tarde, 04771, uma milha pro IGCR estabilizado, X-ray. 4771, continue essa aproximação, informarei pista livre. Mate a aproximação, 04771. Autorizado, pouso pista no 0, vento 150 graus, 10 nós. Pouso autorizado, 4771. Acho que o Mike Yankee, decolado de 46, prossegue corredor axé, controle de saldo 120, 18. 1208, Yankee, seu regresso, Yankee. Tan 4771, solo de 48, direita, solo 1201, Uno. Lembrando 1201, Tan 4771. É 321, mantém ponte para agora. Torre Salvador, Papai Ramiro Número Swift na no Cramé de Paris, visual com campo. Duas quiz que é ponto curta final da presente, autorizado curta final, não seja. Reportará na curta final da presente, 17, novembro da Suíça. Torre, Salvador, voo no 097. 097, autorizado pouso, pista no 0, vento 150, grau 08. Autorizado pouso, 97, pista 10, voo no 097. Xané 6321, autorizado, né? Mantém, pista no zero. Câmara 321, autorizado a colapso no 0, vento 130 graus, 08. Torre Salvador, November Squisk na curta final da 17. November Squisk autorizado pouso, pista no 7, vento 130 graus, 089. Livre pouso, grato. November Squisk. O November Squisk, qual é o tipo de aeronave? Papa 28 Alfa. Grato. 3-2-1, decolado 5-6, controle Salvador 1-2-0, decimal 3-0-8, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, Azul 2662. Boa tarde, Azul 2662. Tá autorizado o pouso na 10, o vento é 140 graus, 09 nós. Ciente, Azul 2662. Vendo o Oscar Whisky no solo, o 57, tá autorizado o backtrack, táxi pra bata. Salvador, boa tarde, Azul 4065, ponto espera da 10, pronto. Azul 4065, boa tarde, mantenha o ponto espera. Mantenha, 4065. Excelente, novembro, Oscar Whisky, igualmente.